Edu, ouve esse cast 150, Edu, tu vai adorar. Você reeditou ele, né? Muito bom. Cara, você ainda tinha o material bruto todo guardado? Todinho guardado. Tinha coisa que eu não lembro, fazia ideia que tava lá. Caramba, vai te surpreender, assim, de coisas que tu não vai lembrar mais. Que, tanto de que não tava mais, né, editando, e de tu não lembrar, porque tu não lembra mesmo. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui com seus toquezinhos polifônicos do smartphone, Eduardo Filhote. Saudações, pessoal. Então, estamos aqui para falar de musiquinha porque não tem como jogar sem ouvir uma música, né? Faz parte do jogo. É. Ué. Caraca. Ué. E tem algum jogo que não tem música nenhuma? Por isso que eu fiquei assim, é uma coisa muito bem redundante, não faz muito sentido, né? Mas, ok. É que faz muito sentido que não faz sentido. Ah, então. Ok. Junto aqui também, Nilson Lope. Hoje o Mega Drive vai rulear nessa parada, mano. Eita, é. Pô, tem algumas pessoas que vão discordar da qualidade das músicas aí. É. Aí ele falou toque polifônico, já puxa o Mega Drive, velho. Muito engraçado. Como vocês já puderam perceber também, aqui com a gente, o eterno estagiário Flávio Azevedo. Fala, galera. Vai um cafezinho aí, Tim Blue. Bora, bora. Só um mergulho, por favor. Um mergulho. Pô, vamos falar desse tema aí que tinha músicas que a gente parava o jogo pra poder ouvir, cara, e curtir, cara. Caraca, olha aí, olha aí. Sem falar daquelas que a gente só botava musiquinha e deixava lá o videogame rodando, né? Não é? E agora ele, Ricardo Spider. Olá, cidadãos. Então, essa semana eu comecei light, tranquilo, tomando um suco de maracujá que era pra não me estressar. Daí hoje eu fui fazer a conta, já foram 18 copos. Caraca. Caraca. Você tá na veia. É, tá igual o episódio que o Charles vai lá e fica ele mesmo dando as coisas pra ele, né? Tipo isso. Tipo isso. Ai, ai, ai, olha aí, olha aí. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí nos spoilers do cast, né, nas postagens, nos grupos onde a gente solta os spoilers, hoje nós vamos falar aí das musiquinhas dos games, olha aí, a segunda temporada do nosso cast de musiquinhas, olha só. Porém, tudo isso depois do Edu cantarolar as nossas redes sociais, não é, Edu? Nossa, cantarolar as redes sociais. Se eu soubesse, eu tinha preparado uma musiquinha pra cantar de verdade. Não faz isso com a gente não, cara, não faz isso não. Mas como não tem musiquinha, você pode encontrar a gente lá no nosso Facebook, que é o facebook.com/machinecast. Acompanhe a gente lá no nosso Instagram, que é o @machinecast. Segue a gente também lá no nosso Twitter, que é o @machine_cast. Como o assunto é gameinhos, compartilha com a gente lá no Alvanista. Nosso perfil é o @machinecast. E não se esqueça de se juntar ao nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição. Então, gente, vocês podem encontrar a gente em todos os agregadores de podcast. No Spotify, no Google Podcast, no iTunes, no micro-ondas. Qualquer coisa que toca podcast, você pode botar MachineCast pra encontrar a gente, cara. Certo, pessoas. Então, já se você quer ajudar a gente também a espalhar o podcast, a palavra e tudo mais, quer ajudar a gente... Então, a indicação de hoje vai, indique para sua namorada, esposa, noiva, marido, enfim, com o cônjuge. Indique para o seu cônjuge, porque se ele ouvir o MachineCast e ainda assim continuar gostando de você, realmente é amor. Acho que eu vou ter que me divorciar. Tem alguém olhando pra ele falando assim, vai demorar muito esse gravamento aí. Bem por aí. Certo, dados os nossos recadinhos, então vamos nos preparar aí para cantarolar as musiquinhas dos games, certo? Então, vamos pro cast! We'll be right back. MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos aqui começar a falar, né, das musiquinhas dos games atualmente. E eu queria já, de começo, fazer uma breve lembrança. Hoje não vou falar das músicas atuais, porque a gente já, no outro cast, que já é um... bem distante já do cast 85, a gente já falou sobre as músicas atuais. E eu ainda continuo com a mesma percepção. Não vejo grandes músicas marcantes nos games hoje em dia. Inclusive, não só nos games, nos animes eu também não vejo grandes músicas marcantes, que nem antigamente. Então eu vou falar de uma coisa antiga, que eu gostava muito de fazer. Quem aqui nunca ligou o PlayStation na BIOS e botou o CD de game lá pra deixar tocando as musiquinhas do game? Eu já, sempre. Sempre, eu toda a vida. Eu só passei de um que tinha isso. É isso, cara. Um quê? Como assim? Um CD que você colocava no console e tinha... Ah, não, tá. É porque eu achei que entendi errado. Vocês colocavam o jogo e deixavam o jogo pra tocar a música, né? Não, a gente ligava o videogame sem jogo, CD, com a tampa aberta. Música no videogame. Ah, então, isso mesmo. Eu só sabia do Symphony of the Night, que tinha isso. Que tinha a track 2 lá, era uma música extra do jogo. Tá sentindo aí, Flávio? Não, tá, eu tô sentindo aqui em Curitiba. Começou já, começou. Como é o nome da espada lá? Como é o nome da espada lá, o Flávio? É. Burn of Pauta. Burn of Pauta. Aqui, mas é a música do cast que falou do cast passado aí. Caraca, ele ficou meia hora. Ele ficou meia hora perguntando. Aí o T-Blue falou assim: no cast não, quer dizer, do cast anterior pode. Aí ele foi lá e a primeira coisa que ele fez, ele puf! Mas é porque essa música é a que falou no cast passado, mas é a mesma música. Mas é que tu não entendeu que tu queimou o jogo. Ah, tá. Spider, tu é o único até hoje, Spider, que eu vejo que ainda, pelo menos até no cast que eu vi, não tem muito tempo, ligaram pra ti e tocou Top Gear no teu celular, cara. Cara, isso permanece ainda, cara. Olha aí, Spider é o único que ainda isso tem. Permanece. Eu fiz muito isso no começo dos anos 2000, Spider. Eu confesso que hoje em dia não faço mais. Nem música normal, nem toque, meu celular nem toca, cara. Ele tá sempre no vibrar. Cara, os toques mais usados de celular que eu ainda ouço de vez em quando aí é o toque do Mario, né? Aquele de sempre, né? E tradicionalzinho, assim, e tal. É, bastante gente ainda usa. Ah. Mas você falou do Top Gear, cara. Eu tô falando. Mas o Top Gear já foi no outro cast, cara. Foi não. Foi nada. Ah, então peraí, Flávio. Você queimou a falta violenta aí agora. A espada veio flamejante, puxando tudo assim. Cara, eu podia jurar que o Spider escolheu o Top Gear no outro cast, cara. Não. Caraca, não. Sério? Sério, pô. Não, você nem leu a lista pra ver quais músicas tinha, né? Caraca. Véio? Então o Spider escolheu em outro jogo. Em outro, não lembro agora. Enfim. Se perdeu, cara, complicou. Não, mas tem um jogo, tem um cast que escolhe pra pedir, tá lá no pau. Mas enfim, foda-se, eu já fui aqui. Mas enfim, só falta o Flávio, só falta o Flávio Nilson. Só falta o Flávio Nilson. Não, só vou complementar que, inclusive, de vez em quando ainda eu estou nos lugares e toco essa música e eu observo que tem gente que reconhece. Lógico, tipo, porra. Nossa, é muito legal, cara. É muito massa. Eu fazia. Eu fazia... Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Eu ia dizer que qual é o nome do joguinho aquele da Aquarius, que esqueci? Que é a referência ao Top Gear. Horizon Chase. As musiquinhas são inspiradas no Top Gear, mas elas não são tão... né? É o mesmo cara, não é? E o outro do Top Gear também. Na verdade, elas são remixes do jogo original, cara. Nintendo tocando é impagável. Não tem nada se compara, né, cara? A maioria das músicas do Top Gear. Enfim, Top Gear foi limado aí da lista de tudo. Caraca, vai eu apagar aqui. Pô, tava todo feliz que ia falar uma. Caraca, eu vou ter que fazer um strikezinho dessa espada aí, ô Flávio. Já prepara o teu... Fala dos outros, mas é um lança-chama da vida. Já faz a tua chicote da bunda, né, cara? Se for pra eu pegar um personagemzinho nostálgico, o anjinho no joguinho lá do Master System da Mônica, ele segura uma espadinha de fogo. Aí já pode ser a Burn of Falta. Caraca. Meu Deus do céu, cara. Ai, caraca. Tá foda, né, mano? Não tô falando de personagem, mas... Ele queima a pauta pra falar que os outros estão queimando a pauta. Mano, isso aqui é um incêndio, cara. Tem que chamar bombeiro, já era, já foi. Ainda bem que não é uma padaria, senão ia ter muita rosca e roscos queimados e sonhos destruídos. Porra, não é? Ai, cara. Essa parada de botar toque, eu botava muito, era a versão metal que tinha, ainda tem, o tal do Mega Driver, que era o maluco que fazia as versões de música de jogo metal. Olha, tem isso aí. Tem, eu acho que são 11 ou 13 álbuns deles. É. Caraca. É. No começo ele usava o Mega Drive dele de guitarra, cara. O corpo da guitarra dele era o Mega Drive. Olha só que interessante. É, aí eu baixava e botava no celular lá pra fazer aquela gambiarrinha. Saudações, aqui é o mestre do ancião dos cinco morros de erva. Não se esqueçam, nostalgia é conosco mesmo. Afinal, se é velho, eu entendo. Ouça o Machine Cast, jovem. Vá, Ryuma. Certo, então, pessoal, vamos começar aqui a escolher as nossas musguinhas. E nada melhor, né, do que começar esse cast de lista com aquele nosso querido e tão esperado sorteio honesto. Aí, Flávio, roda o pião, Flávio. É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... Eduardo Filhote. Olha, rapaz. Que isso? É pra ele falar logo e não queimar a pauta dos outros. Fala logo. Não, esse é o Team Blue. Rolou o caso do mundo invertido. Por favor, Edu. Por favor, Edu. Sem Final Fantasy. Não aguento mais. Eu estou no meu limite. Eu estou no meu limite. Na moral, cara, aí parece um episódio de Samurai X aqui, cara, só espadachim, cara. Só retalhador, né? Spoiler de Final Fantasy, Edu vai falar um zilhão de vezes aqui, bicho. Tá doido. Não, mas eu quero não, vou falar de outro jogo aqui. Mas ia falar de Final Fantasy, daí agora ele trocou. Não. Puta merda. Eu vou falar, mas não nessa música agora. Olha aí, Deus. Caraca, mano. Mas aqui, da abertura, a música que eu quero falar aqui, então, é uma música que eu joguei demais na época do Play 1. Tu jogou a música? Jogou a música? Não, o jogo. Eu joguei demais. Aqui, ó, vai, guitarreiro. A música, porra, é de um jogo que eu joguei demais no Play 1. Joguei agora no Play 4 também. Não é nem remaster, né? É port, né? Pro Play 4. A música da abertura do Mega Man X4. Eu sinceramente, você sabe, né? Mega Man pra mim é, tanto faz. Então, gosto muito mais do personagem dos jogos. Não faço ideia que música é do. É uma musiquinha, um rockzinho. Também. É um rockzinho muito legal. Começa mais que. Essa música não achei rock, não, hein? Deixa eu ver aí. Que isso, velho? É um rockzinho leve. Pra mim, a música principal do Mega Man é do Mega Man 8. Aquela música é sensacional. Eu acho o que impressiona mais é a abertura, né, cara? Por causa que a abertura é em anime e tal, o Zero lutando com um negócio ali. É. Mas tu gostava dessa música, Edu, então? Eu gostava, velho. Eu tenho ela na playlist aqui pra ficar ouvindo. Olha aí. Que mau gosto. Nah. Caraca. Passou longe. Porra. De rock, hein? Olha aí. Dois acordes só no comecinho. Então, só. O Flávio concorda comigo que ela tá mais pra uma. Não tá pra rock, não. Ela tá mais pra uma baladinha, assim. Tá mais uma eletrônica, eu acho. É, isso. É porque era muito aquela coisinha do estilo japonês dos anos 90, né, cara? É mistureba do caramba, isso aí. Então tá, então vamos pro próximo aqui. Flávio, vai lá, Flávio. Pô, cara, eu vou falar da música de abertura do Gran Turismo 2, que é My Favorite Games, da banda The Cardigans, alguma coisa assim. Tirou da minha primeira lista que eu fiz. Eu fiz duas listas e ela tava como a primeira escolha e depois eu troquei pela que eu vou falar. Essa música, cara, é sensacional, cara. Pô, muito maneiro essa música. E eu, Flávio, eu sempre achei que as músicas dos games eram feitas para os games. Quando eu vi esse clipe dessa música aí na MTV, cara, eu achei sensacional. É, cara. Não, eu pra mim era tema de abertura do Gran Turismo. Exatamente. E o Gran Turismo 2, ele é do PlayStation 2, né? Não, PlayStation 1. Do 1 ainda? Do 1. Saiu ali no finalzinho da reta do console. E 99, é. 2000. Pô. Não, 99. 99, cara. Cara, eu joguei muito e era certo, porque na época... Japonês, Flávio, me diz uma coisa, Flávio. Alguma vez tu conseguia ligar o jogo pra jogar e pular a abertura? Não, cara. Não tinha dava. Como, né? Não, e lá em casa era o meu irmão tinha comprado um aparelho de som na época bom, uhum. Então ele botou no auxiliar o som do Play. Caraca, puta que pariu. Sim, então já ligava no auxiliar, já aumentava, já começava já na empolgação no Gran Turismo já. Olha só, sensacional. Porra, essa música era boa demais. E Gran Turismo jogaço, já, né? Jogaço. Com certeza vai aparecer no futuro aí em castes de games de corrida de novo. É, nem vou me alongar muito no Gran Turismo, porque eu tô louco pra falar dele num cast, cara. Olha aí, pena que nós vamos falar antes. Pena que pode me limar da gravação no pode dia. Pode ser um dia que tu vai ser efetivado, aí a gente vai falar dele. Você sabe que essa música aí, Flávio, igual você falou, né? Você conheceu no jogo, né? Muita gente depois foi conhecer mais as músicas da banda também, sabe? Tipo, se interessou pela banda e tal. E quem era fã da banda e via no jogo, tipo, nem gostava tanto do Gran Turismo, mas daí passou a jogar por causa disso. Tipo, eu conheço dois ou três casos, assim. Então, a música é bem icônica mesmo. Incrível como o gráfico do jogo, como eles são simétricos, como é sensacional o gráfico do Gran Turismo, né, cara? Puta que pariu. Não, e a abertura era, na época pra gente, era um colírio. A gente ficava maluco com a abertura, cara. Sim. Então tá, Nilson! Vai lá, Nilson! Bom, meu tema de abertura, Golden Axe 2, cara. O nome do tema é Intro Theme, né, cara? Logo quando você essa liga música, o cartucho. Essa música deve ser muito legal, porque o ânimo do Nilson pra falar dela, se tá, parece o Spider, né, chegando do trabalho. Não, é por causa que eu tô com fome mesmo. Oba, cara, mas isso todos estamos, cara. Todos mas estamos. A música tem uma intro, tô endoidando já. Eu vou pegar aqui pra vocês dar uma olhada. Eu acho melhor pegar uma roupa pra comer, assim que tu morra. Ai, ai, ai. Essas musiquinhas, jogo antigo, elas... Né? É de jogo antigo, né? Então... Não, aí essa parece mesmo uma pegada de heavy metal, assim, esse riff, assim. Não é, ô Nils? Ela tem essa intro tem uma... Tipo assim, você vai entrar numa jornada, vai entrar numa... numa batalha semi-igual, entendeu? Essa música a gente chama pra jogar, né, cara? Você aperta, você logo bota o cartucho e já olha e fala, caraca, olha o começo já... Quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, o que me cativou foi assim, na hora que eu liguei o videogame, já começou essa música. Aquele batidão da bateria e tal. Falei, caraca, velho. E é massa essa introdução aí, cara. Ouvi jogar, aqui, mas é que nem eu falei, né? Os joguinhos antigos, assim, dificilmente tinha aquele jogo que a música realmente marcava, assim, existe, pra mim, né? Marcou, mas não tanto, né, velho? Você não jogou, não tem como não, marcar. Eu joguei, lógico que eu joguei Golden Axe, tá doido? Pô, joguei bastante, Golden mas Axe as musiquinhas não é me chamavam. Não me chamava tanto. Jogou Golden Axe 2. É o 2, não me chamava tanto a atenção, assim, as musiquinhas desses jogos. Mas era legal. Eu, como não tive Mega, entendeu? Me conhece. Eu joguei o Golden Axe capado, né, do Master. Tu viu que ele quase falou que jogou o Gran Turismo 2 capado? Sem pinto, né? Falando fininho. Total. Falando fininho música... na hora das curvas. Ah, as curvas. Essa música chegou a ouvir, pai? Eu cheguei a ouvir, eu gostava da primeira parte dela. A segunda eu acho que ela se perde um pouco, sabe, Nilson? Porque ela. Não, ela... mas a intro é. A introdução. Se não me engano, é um 30 segundos, um minuto, acho. Então, os primeiros, 15, os primeiros 15 segundos é legal, depois ela se perde, pô. É, depois ela dá uma viajada, assim, sabe? Mas eu acho legal ela. Ela realmente chama atenção, assim, a hora que você coloca no console. Que você, interpretação preciosa essa do Spider, né? Ah, é. A minha primeira metade é legal, depois ela se perde, caraca. Olha, Spider, é sensacional. Eu vou te chamar pra ser cara, tá de, certo, é que eu, auditivo. É que eu gosto muito das músicas dos jogos, cara. E imagina, tem músicas realmente que eu... Não. É, não, essa introdução pra mim é icônica, cara, entendeu? Edu, concorda que a segunda metade dessa música o Spider acha que ela se perde um pouco? Ah, que... deixa eu ouvir aqui, não ouvi ela ainda não. Olha o Edu participando como nunca. Caraca, mano. No começo ele tem uma pegada, né, um negócio mais pesado, aí na segunda metade parece que tu tá numa boate. Mas até tem uma batida eletrônica, sei lá. Parece que tá no Star Wars, né? Tchum, tchum, tchum. Que surda. É, não tchum, é esse barulhinho aí não, mas... É, é mas, sim, então... porque é Mega Drive. É esse que a música vira outra, né? Parece música de... É, realmente ela começa meio suspense e tal, e depois ela, tipo... É, tem um toque de eletrônico mesmo no finalzinho da música. Aí. Mas aí é. Aí já aparece no jogo. Aí já aparece o botão de você apertar start, entendeu? Você não fica ouvindo muito. Ah, entendi. Então tá, então ficou aí a musiquinha do Nilson. E o próximo aqui, Spider! Pô, eu ia usar uma música da queimação da pauta aí, né, cara? Mas vou pular esse olha aí, ó. Viu, Edu? Viu, Edu? Viu? Então eu vou falar aqui de um jogo que não sei se muita gente conhece ou não, realmente eu não sei, mas é o R-Type 3, e o subtítulo é o The Third Lightning. Já é a música do estágio 1, né, no caso. Isso, já é a música do estágio 1. Entendi. Então, segue aí. Segue aí a música pra vocês ouvir. Essa música aí já começa na voadora no meio da cara, doido. Pá! Caraca, que música massa, velho. Eu zerei esse jogo, mas eu passei mal, doido, pra zerar esse jogo. Caraca, mano. E o que que é esse joguinho aí? É de tirinho? Navinha vertical. Ah, pode ser que eu já tenha jogado, mas não lembro. Mas escute o primeiro pedaço da música só. Eu ouvi, aham. Uhum. A música é... Muito massa, velho. Tá louco. Música é, bem, essa é rock. Bem meh. É, por isso mesmo. Por isso mesmo. Não, é maneiro. Bem, tem uma pegada bem rock mesmo, cara. Cadê? Não essa precisa, não precisa ser tão assim, né? É rock mesmo. Ah! Mas é, cara. Se você procurar aí nos YouTube covers aí, essa música, ela várias vezes... É, a galera tenta repetir ela na guitarra, hein? Olha aí. Então é isso aí. Tá, mas e o jogo? O joguinho é bom? Não sei. O jogo é bom e ele é difícil. porque, tipo assim, muita gente desiste no meio do caminho, na terceira pra quarta fase ali, a galera fica bem louca. É que esse tipo de joguinho pro cara prestar atenção na música é foda, né, cara? Porque é barulho de tiro 100% do jogo, né? Pior que não, cara. Não é? Ah, olha só. Não porque os efeitos sonoros não sobressaem a música, não, entendeu? Ah, é bem dessa, você consegue distinguir bastante, assim. Então, e o jogo é bem difícil, cara. Nossa senhora, pra acabar aí... Conseguiu zerar? Acabei, mas sofri, cara. Vou te falar também, velho, nas últimas fases passei mal, mano, você é louco. É muito difícil, cara. Difícil mesmo. Olha aí. E ontem zerei na moral, hein? Zerei no Super Nintendo, tá? Não zerei em emulador, não. Sim, eu também. Na época que saiu. Aí, ó. Pikachu da Galáxia. Então tá, próximo aqui sou eu e eu vou falar da intro de um joguinho que eu... Assim, como é que eu posso dizer pra vocês? O jogo nem é lá essas coisas, mas eu gostava da intro por causa que era, a intro era em anime. Tipo que nem o Nilson falou ali do Mega Man ali, que a abertura é em anime, o Nilson. O joguinho era bem 3 por 1 real, mas como era baratinho, né? Então a gente comprava quanto mais jogo melhor, é aquele que de vez em quando botava... Olhava a abertura e aí assistia a abertura e jogava um pouquinho e desligava. Que é o Psychoforce 2 do PlayStation 1. Como é que é o nome do jogo? Psychoforce 2. Caraca, manda aí o vídeo aí, velho, não consegui. Esse deve ser do Bastião 3 por 1 real mesmo. Isso. Eu lembro desse jogo, cara. Eu não lembro da música, mas eu lembro que cara, esse jogo é ruim que dói, velho. Nossa, bicho. Ainda bem que nós estamos botando aqui pela música, né? Não é pelo jogo. É, a música e a animação é massa. É, mano, sim, mas pô. Eu acho que esse jogo é baseado em um anime. Eu acho que é um jogo de um anime. Eu acho que é um jogo de um anime. Deve ser mesmo. Pô, mal Luan, velho. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, mas a voz parece muito do Hironobu Kageyama, o cara que canta as músicas do Dragon Ball. Saúde. Aquilo, acho que canta a música do Dragon Ball Z, cara. Canta o Soldier Dream do Cavaleiro Zodíaco. Vê se não é ele, cara. Não sei, posso estar errado. Não faço ideia. Eu sei que a do 1 também é legal, mas eu prefiro mais a do 2. A música do 2 é sensacional, né? É muito boa. A abertura é muito legal. Tanto a animação quanto a música é legal. E rola ali um Shiryu versus. E o jogo é de quê? É de luta? É assim. É de luta. Eles voam e aí eles têm uma redoma de energia no ar. E aí eles ficam se batendo ali, jogando energia. Tipo um. Só que. Dragon Ball. A jogabilidade é horrível, mano. É um lixo. É um joguinho que só pra te botar, bater um pouquinho assim e deu, acabou. É bem merda. Por isso que eu falei. Musiquinha bacana. É tipo aquele jogo que eles fazem pra ir no hype do anime, no caso, né? Eu acho que é um anime, tenho quase certeza que é um anime, se não me engano eu vi. Eu acho que esse jogo nem saiu do Japão, cara. Eu acho que esse jogo. Eu acho que o primeiro jogo. eu acho que eu cheguei a assistir episódios do anime, só que era legendado. O primeiro jogo tem personagens que não tem no 2, então eu acho que eu lembro. Aí, eu joguei tanto... um, não joguei o 2, Team Blue. O 1 eu lembro que ele era meio inovador, assim, jogo de luta diferente, né? É, sim, então... o 2 é um pouco melhor os gráficos e coisa e tal, tem personagens diferentes e alguns voltaram, mas é legal também. E é isso aí, esse é o meu joguinho, Psycho Force 2. Eu acho que é esse cara mesmo que canta, não sei, mas... Olha só. Então eu vamos... falar do meu Golden Axe ainda, né? Puta que pariu. Eu não botei o jogo, eu botei a música do jogo. Se qualquer pessoa que tu mostrar essa música e a música do Golden Axe... A tela de start do Golden Axe é melhor que esse jogo todo aí, mano. O Nilson se perge, né? Ele não consegue se focar no tema. É, para de pocar o fio com esse chifre todo ano. E aí, galerinha? Aqui é o Eduardo Filhote. Esse cast tá ficando maneiro, né? Então, não esquece, indica a gente lá pro coleguinha. Valeu! Então tá, então agora vamos para a segunda rodada, e como todo mundo sabe, é a rodada inversa, onde eu começo agora, e eu escolhi uma música de um estágio, primeiramente a música era de um estágio, e depois ela se tornou tema deste personagem, que é a música tema do Guile, ou do Guile. Clássica? Não tem. Ela é uma das melhores músicas de Street Fighter em todas as versões, desde o 2 até a mais recente aí. Todas são icônicas, são clássicas, são sensacionais. Quando fala de música de Street Fighter, a primeira música eu acho que vem na cabeça de praticamente todo mundo é do cenário do Guile, né? Ou eu tô enganado? Não, eu concordo. Pior que essa música combina até com o cara caindo do bueiro, né, velho? Tem um memes na internet. Tem um vídeo no YouTube que é um negócio assim, que eles pegam tudo e vai colocando a música do... Tem centenas de vídeos. Centenas de vídeos que dizem assim, ó, a música do Guile combina com tudo. Aí botam qualquer situação, a música do Guile funciona, cara. É muito caraca, legal. Eu me poco de rir quando eu vi esses vídeos, velho. Bota de tudo mesmo, ó, o gato correndo, a música do Guile tocando. É o cara caindo no chão, a música tocando. É o dançando forró e a música tocando. E outro toquezinho de celular, né, o Spider? Sim. Porra. Mas claro, isso aí é outro que tinha clássicos, vários toques, várias pessoas usando de toque. Olha, e as pessoas já fizeram a música do Guile em vários tipos de tons diferentes, vários instrumentos diferentes, e todas são sensacionais. E todo mundo sabe que a música do Guile é uma cópia de uma música de uma banda americana, se não me engano, né? Explica aí. Não sabia? Não. Deixa eu achar aqui a música original pra vocês. Eu sei que a do Ken é da música de uma banda. Do Ken eu sabia. Agora do Guile não. Será que eu confundi? Não. Oi? Será que eu confundi? Que é a do Ken? Vai ver que tu confundiu. Você confundiu, porque é a do Ken que é de uma música, de uma banda. Inclusive é igualzinha. É copiaram na cara dura, mano. Nossa senhora. Bom, eu não consegui achar aqui agora, mas se eu achar depois nas pesquisas. Se for a do Kenton, desculpem os ouvintes, não vai ter música aqui pra ouvir. E se for realmente a do Gaio, que nem eu falei, aí eu vou colocar. Mas eu acho que eu me confundi, eu acho que eu tô com vocês, eu acho que é a do Ken, né? Mas enfim. É a do Ken mesmo. Mas a do Gui combina com qualquer porra, então... É a melhor. Combina até com as que não são cóbia, pronto. Eu abro minha carteira vazia, tá tocando a música do Guile no Street Fighter. Ô, louco. Spider, vai lá, Spider. Pois olha, eu vou escolher uma música aqui de um joguinho lá do PS1, que se chama, pra desespero de duas pessoas do cast aí. Eita, do Legend of Mana. Lá vem, mano, lá vem. Manda vir. Caraca, acho que o mundo do videogame, acho que todas as capas de todas as plataformas só tem segredo de mamar, não é possível. Não, mas esse aí não é o segredo de mamar, é o outro. É a continuação. A lenda de mamar. É. A lenda, ah tá, já tá. É a lenda, é a lenda. É a lenda de mamar. Ou a lenda. Ou a lenda. No caso. Caraca. Mas o nome da música é Earth Panting. Que é de um personagem, de um cenário? A Terra Pintada? Não, ele é a música meio que do meio do jogo, assim mesmo. Uhum. De uma área, assim, meio com campo aberto, não é uma dungeon, não. Sim. E apesar de ela parecer uma música de batalha, ela é de um cenário mesmo. Então, eu acho essa música muito massa. Pra mim, é a melhor música do jogo. Deixa eu ver um pedacinho dela aqui, então. Porra, música de batalha mesmo, né, cara? Porra... RPGzão clássico, né? Ouve aí um pouquinho, Nilson, vê o que você acha, hein? Ah, essa música, velho. Essa música é massa. Bem música épica mesmo, de batalha mesmo. Ah, eu acho essa música muito... Ela dá bem aquele ar medieval fantasioso, né, cara? Você ouve ela assim, você já imagina aquele ambiente fantasioso e tal. É bem dessa. E eu acho muito massa essa música. Quando eu joguei a primeira vez esse jogo... Uma das coisas que eu lembro muito é dessa música. Mas uma coisa que a Square sempre mandou muito bem foi na parte musical dos jogos dela, né, cara? Você pode ver que vira e mexe em lista de músicas famosas dos games aí, algum game da Square pipoca. Edu, eu tenho uma ressalva sobre isso, mas pra mim, né? No meu caso, a minha percepção de música, que vocês sabem que é talvez assim 1% da de vocês... Eu acho extremamente complicado reconhecer músicas de RPG. Eu acho é mesmo? Com raras exceções, assim, daqueles games mais mainstream, aqueles fodelásticos, assim, que ficou aquela trilha, assim, que não tem como tu confundir de jeito nenhum. Tu pode botar 10 músicas de RPG, eu não vou saber de qual é o jogo, cara. Porque são, pra mim é tudo muito parecido, velho. Nossa, cara. Mas talvez seja porque você jogue pouco RPG também, cara. Não, eu jogo pouco hoje. Esses jogos de RPG antigamente eu jogava muito. Porra, joguei vários. Sacanagem. Por exemplo, cara, não tem como você confundir a música dos Final Fantasies, por exemplo. Porra, saca? O que eu acabei de falar, cacete? Os jogos aquele mais top, aqueles que são praticamente inconfundíveis, aquelas não tem como esquecer. É óbvio que eu sei que do Final Fantasy. Mas, cara, os jogos da Square são praticamente só jogo top, velho. Ah, se botar aí, bota o Secret assim. Of Mana, botar o Breath of Fire, botar, sei lá, qualquer outra porra junto aí, eu não vou saber de quem, aquele Xenosaga, Xenoverse, não vou saber qual é a música de qual, entendeu? Não tem como eu conseguir assimilar qual. Sei lá. Mas eu digo no quesito pelo seguinte, a Square, ela, além de fazer as músicas pros jogos, geralmente ela compõe as músicas em formato de orquestra, né? E vira e mexe. A Square, eu não sei se ela tem uma parceria com a Sinfônica de Tóquio, a Filarmônica, né, de Tóquio, ou o que que é. Mas vira e mexe, tem uns concertos que eles fazem lá que são das músicas compostas pros games da Square, saca? Cara, isso deve ser foda de assistir, né? Porra. Sim, cara. Um dos compositores lá, eu acho que o Hironobu Sakaguchi, acho que ele contribui também na parte musical. É muito famoso, saca, velho? Vira e mexe, tem orquestra, tem sinfonia, tem apresentação, tem ópera mesmo. Mas aí, deixando a orquestra de lado, Spider, em que momento do jogo essa música toca, cara, exatamente? Tu disse que era um local... Cara, eu não lembro direito, mas é tipo numa... Não é num dungeon exatamente, sabe? Porque o jogo tem uma mistura de dungeons, cavernas e mapas um pouco mais abertos, assim, sabe? Em campos mesmo, assim, sabe? Como se fosse um campo mais aberto. Se eu não me engano, Spider, eu acho que toca naquele cenário do deserto. É, pois é, Du. Pode ser que seja mesmo. Ou antes ou ali. Mas é por ali mesmo. Acho que deve ser por ali mesmo. Que a musiquinha parece com a do Salamando. É, mas não. Mas é que eu parece eu quando que você tá mamando. Não. É a lenda de mamar mesmo, né? Eita. Então tá, isso aí. Ficou a musiquinha do Spider aí, sensacional. Nilson, vai lá, Nilson. Bom, eu vou falar de uma música que começa a fase aí, que é do Castlevania. Eu não consigo falar Castlevania, igual hoje em dia os caras falam, né? Eu falo Castlevania mesmo. É isso aí, tô nem Castlevania aí. Mesmo. É isso aí, cara. Mas é isso aí. E é o Castlevania Bloodlines, cara, do Mega aí, a fase... A segunda parte da primeira fase tem essa música aí, ó. A música Reincarnate Souls. Castlevania que é? É muito, muito Castlevania, né, cara? Nossa senhora, essa é sensacional, cara. E é o Castlevania exclusivo do Mega Drive, cara. Oh, porra, o Nilson tá pegando, hoje o Nilson pegou, vou pegar meu Mega Drive lá e vou socar na goela baixa, filha das putas, só com as músicas top. Vou trocar esse toque polifônico. Não, olha aqui. Os caras ficam falando que o Mega Drive é uma bota, toma aí no cu, mano. É, o Zé Mané fica zoando aí, dando uma de praça nossa, mas eu quero enfiar na goela de uns malditos, que Mega Drive tem som bom. Mega Drive tem som bom sim, e vocês que são fanboy da Nintendo, seus safados. Claro que o Mega Drive tem som bom, é óbvio, todo mundo sabe disso, só que o NES é melhor. Só isso. NES? É o NES? NES é melhor. O console War lá na época, né, velho? A disputa, cara, era muito fecunda, você, né? Você vê essa música aí, cara, você fala, caraca, bicho, que música... Não, que música massa essa. É muito legal. Encarnei o Souls aí, velho. Muito bom mesmo, nossa. Lembra, Spider? E aí, Edu, essa daí não tem, cara. Eu nunca tinha ouvido essa música, que eu não joguei esse jogo, né? Aham. E é Castlevania, cara, não tem como tu confundir. Sabe? É uma coisa de louco, né, cara? É incrível, a música é muito boa. É porque segue tipo um... Não seria um modelo, é tipo um estilo, né, cara? É, exatamente, O jogo tem um estilo de música e ela segue ele ali. É isso que eu quero te dizer, entendeu? Todos os Castlevania, as músicas, tem quase mesmo esse estilo aí. Os RPG, quase todos têm o mesmo estilo, por isso que confunde, entendeu? Você acha sabe o que eu acho massa na sonoridade do Mega Drive? É que ela tem uma batida Ela tem um estilo de batida do jogo que parece que lembra dos fliperama, entendeu? Que susto, eu achei que tu tava dizendo que o som do Mega Drive parecia umas batidas. Não, pô, a batida do carro. Som que eu tô falando a batida do som, parece aquela batida do fliperama. Não tem quando você chegava no fliperama, lá de longe você sentia aquela música, entendeu? Aquelas batidas daquele estilo de música. Sim, sim, entendi. Uhum. Então... Cara, mas é foda, cara. Porra... Edu, você lembra dessa música aí? Já jogou esse jogo? Cara, não, esse eu não joguei não. Mas não, a música que eu ouvi aqui é top, velho. A música é boa. O Mega Drive não tem, assim... Ele tem jogos com sons bons, sim, cara. Não, na verdade tinha muita gente... tinha programador que não sabia, né, cara? Então não fazia a letra... Fazia a música bem bosta mesmo, né, velho? Ah, tá. Acho que tem... A culpa é de quem fazia as músicas, não é do videogame, então. Não, é. Então chupa aí, seus haters do cacete. Com certeza do programador, ué. Ó, cacete. Ô, peraí, eu sou programador, Rafael. O que é isso? Até porque tinha uma tretinha lá, assim, também, que a Nintendo tinha muito negócio de exclusividade com as desenvolvedoras, né? O Flávio... Então tinha vezes que saía jogo, aí a desenvolvedora que fez o jogo pra Nintendo, por exemplo, o Castlevania, né? A Capcom fazia lá, a Konami, soltava o game lá pra Super Nintendo e coisa e tal... Só que pra fazer pro Mega Drive tinha que ser uma equipe diferente, tinha que ser um negócio diferente por causa dos negócios de exclusividade. Tô dizendo assim... Vamos lá. No caso do Castlevania não influencia não, mas pra não falar algum jogo, pra não queimar mais pauta do que já queimou, entendeu? Mas tipo, quando adaptam um jogo assim, de alguma outra mídia, e aí a empresa cede os direitos, não é a mesma empresa que desenvolve o jogo pras duas plataformas, saca? Na maioria dos casos. Então, a equipe de desenvolvimento da Nintendo é uma, a equipe de desenvolvimento da Sega era outra. Ah, mas naquela época a maioria dos jogos nem era o mesmo. O jogo nem era o mesmo, só o título, talvez. Isso. O jogo nem era o mesmo também. Isso. Por causa disso, entendeu? Porque a equipe tudo diferente. Na verdade, é porque o Mega Drive era chiptune. Você tinha que extrair tecnologia antiga de música, de videogame. E já o Super Nintendo, ele tinha um chip avançado que era quase parecido com sons de música mesmo, não tem? Chegava perto. Só que o do Mega Drive era chiptune, né, cara? É diferente. É como o Mega Drive então, saiu era... primeiro, ele já saiu com... Ele já tava mais... Alguns programadores não conseguiam extrair o máximo do chiptune, entendeu? Tinha cara que era mestre, pra você ver, a Konami mesmo... Você olha essa música aí e você fala, caraca, entendeu? E tem muito mais jogos desse jeito aí, muito mais. Então tá. Flávio, vai lá, Flávio. Opa, pra não dizer que eu sou fanboy da Nintendo, eu vou mandar o Master System aqui, cara. Puta, vai lá ser ceguista, nojento. Eu vou falar de uma música da fase do Sonic Chaos do Master System, que é da Mecha Green Hill Zone, do Sonic Chaos. Mecha Green Hill Zone. Caraca, cara. Põe a música aí pra eu lembrar, que eu não lembro. Eu não lembro da fase também não, cara. Pera aí que eu vou... Eu lembro que a primeira era Emerald Hill, né? Não era Green Hill igual nos outros. Pera aí, vou tentar achar só ela, só. Caraca, tu lembrava dessa porra de cabeça? Uhum. As minhas não lembravam de cabeça, mas eu já tinha deixado os links separados antes, justamente pros outros não ficar aqui nem bocó esperando. Tipo isso. Eu também tô com os meus abertos aqui. Eu separei o meu pra isso mesmo, já botei logo o link. Estagiário, pra... né, cara? Estagiário é foda. Ah. Estagiário é. Que pariu, cara. Ai, será que um dia a gente ainda vai livrar disso? Eu sei que as músicas do Sonic Chaos realmente são muito boas, né, cara? Apesar do Team Blue zoar, que eu jogava na época do meu Game Gear, que foi roubado. E o... Só achei uma versão de 30 minutos. Da primeira parte? Como é? Não, ela é tá, no meio do jogo. Toca durante 30 minutos aqui. Não, não. Isso aí não. O cara postou. Eu vou ver se não, eu acho. Não, eu tô sem esse vídeo que tu mandou. É a música que tu tá falando, mas ela fica tocando por 30 minutos. 30 minutos, é isso aí. É o loop, loop, é um loop. Tá, deixa eu ver aqui. É, do Master System. Cara, eu tinha esse jogo, cara. Cara, eu joguei de cabo a rabo esse jogo. Então, essa fase aí é lá pro meio do final. É uma Green Hill, só que ela é meio, muito mais mecânica, entendeu? Ela é meio cinza, tem lama, entendeu? Em qual ponto que começa a música do Green Hill? Ou é os 30 minutos é a mesma música? Nossa, Vitu, tá... É mesmo? A fase caraca, é Mecha caraca. Green Hill dos olhos, tá entendeu? Foda. Pode não parecer pelo nome, mas o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, é um transtorno onde os portadores têm déficit de atenção, alguém que tem dificuldade de concentração, que se distrai ou se entedia facilmente, não ouve tudo o que estão falando, nem foca no que precisa fazer. E isso não é só desinteresse ou falta de educação. Ou seja, a dificuldade de quem tem TDAH é ter menos autocontrole para dedicar atenção ao que é chato de fazer. Ou pelo menos não é tão interessante, já que a recompensa vai acontecer só depois de muito esforço ou muito tempo. Isso aí é o cheiro da... É a fumaça que ele aspirou, tá ligado? A fumaça da queima da pauta no começo. Ô, Flávio, eu zerei esse Sonic Chaos no Game Gear, cara. Pô, mas o Game Gear, o chip dele de áudio é um pouquinho inferior, né? Não, mesma coisa. Acho que não, porque eu achei uma aqui do Game Gear totalmente diferente. É, mesma coisa. Aliás, o Game Gear tem mais cores do que o Master System. O áudio, olha só, vou mudar aqui ó, do Game Gear aqui, ó. Ouve só pra ver se não é diferente. O áudio da música que tu tá falando? É. Essa do Game Gear é muito melhor, Flávio, que a do tá doido, né? No meu coração é melhor. Eu acho que o Master é melhor, cara. É. Nossa, vocês são loucos, Spider. O que tu achou, Spider? Cara, eu vou dizer bem honestamente, eu achei uma música bem meia boca. Não, mas qual das duas tu acha melhor? Independente da qualidade. Não, a do Game Gear eu achei um pouco melhor. Você sabe por causa de que é diferente, Flávio? Que a versão do Game Gear saiu depois e ela é um rearranjo, entendeu? Ela é tipo uma versão melhorada da versão do Master System, entendeu? Eu gostaria de ter o coração um pouco assim parecido com o do Spider, pra dizer que aqui eu ouvi três músicas que são uma bosta, né? Filho da mãe. Mas ok, deixa os caras ser felizes, né? Pô, cara, mas o que vem é a nostalgia, cara. Como eu tinha... Ó, não, eu tava em dúvida, Flávio, se tu tinha falado dessa música... É por isso que eu falo. Flávio, eu tava em dúvida se tu tinha falado dessa música por falar ou se tu gostava mesmo. Depois que eu ouvi a do Game Gear e tu ainda assim acha que a do Master é melhor, então realmente tu gosta da música. Não, eu gosto mesmo, cara. Eu gosto do jogo, cara. Pra mim, o melhor jogo, é o Sonic, cara. Pô, cara, esse não, jogo eu não gosto... Eu não gosto de lembrar, porque na moral, eu já lembro do meu Game Gear, os ninjas vêm cortar. Tem que agradecer que o cara roubou teu videogame, senão tu teria gastado a fortuna da tua família em pilha. É, eu tinha um eliminador, para de ser doido, eu jogava em casa também, mano. Edu, vai lá, Edu! Cara, então, a gente já falou aí um pouquinho da Square, né? Eu vou aproveitar o gancho, uma música que eu já queria falar mesmo, tava a top da minha lista aqui, que é do Final Fantasy VI. Que pra mim é o melhor momento do jogo e pra mim é a melhor música de toda a franquia Final Fantasy. A música chama Aria de Metsu Karateri. Thank you. música da ópera? A música da ópera. E ela acaba virando o tema da personagem Celis, né? Que é uma das personagens do jogo. Essa aí é a versão no Super Nintendo, né? Conforme ela ficou lá com o poder, sim, do chip de Super Nintendo. Aqui, ó, tem uma versão dela apresentada com a orquestra lá que eu tava falando pra vocês. Que a Square tem um negócio. Esse é o show da orquestra. Cara, eu tô em dúvida até... Ô, Nilce, eu tô em dúvida, Nilce. Qual é que é o jogo mais citado até hoje no Machine Cast? Se é o Segredo de Mamar ou se é Final Fantasy VI, cara. Tô em dúvida. Sinceramente, eu acho... só acho... Os caras só jogam o mesmo jogo, puta merda. Puta que pariu. Ô, velho, mas se é o melhor jogo pra nós, não é à toa, cara. Final Fantasy VI pra mim tem a melhor música, o melhor enredo, vou ter que lançar os personagens, o melhor vilão. Vamos lançar um cast e deixar vocês dois só pra falar só de Secret of Mana e Final Fantasy VI. Infinitamente. Quer falar? Deixa. Fala logo 5 horas dessa merda. É, véio. Isso aí, pô. Mas ouve a música aí pra vocês verem se a música realmente não é bacana. Vamos ver, deixa eu ouvir aqui. Olha só, tantas e tantas vezes o Edu já falou dessa porra desse jogo que eu cliquei aqui e o vídeo começou pela metade, quer dizer que eu já tinha visto esse vídeo alguma vez. Não, é porque eu mandei pra vocês onde começa a música. Ah, desculpa aí. É porque esse é vídeo de gameplay. Antes de qualquer outro comentário, eu preciso dizer, Edu. Do fundo do meu coração, eu gostei. A música é foda mesmo. A música é bonita, velho. É uma ópera muito bonita. Eu mandei um outro vídeo aí, que é uma de uma menina que cantou junto com uma outra violinista. E aí a menina canta a letra da música com a outra fazendo o violino, fazendo o instrumento principal de acompanhamento. Por mais que esteja saturado o jogo no cast, realmente a música tem que dar o braço a torcer. A música é legal mesmo. Puta que é legal mesmo. Quando eu tiver com insônia, eu vou botar ela, que aí dá pra... Olha lá, ó. Olha o coraçãozinho podre. Olha o coraçãozinho podre. Tem que sair, né? Não tem jeito. Ai, ai, ai. Velho, mas... olha, pega esse vídeo da orquestra pra você dar uma olhadinha aí, Flávio. Sabe o que, olha que mais surpreende, Edu? Edu, sabe o que mais surpreende? O jogo, na época... era no videogame, um dos primeiros videogames, né, coisa e tal. O desempenho da empresa em chegar a esse nível, tu entende? Que a música até hoje, a gente assiste o videozinho ouvindo a música, depois de quase 30 anos, essa porra, quase 20 e tantos anos, e ainda é bom, entendeu? Não é, cara? E a composição da música, né, assim, o Super Nintendo tinha poucos recursos ali pra fazer toda a composição que o Nobuo Uematsu, saúde, chegou a compor. Mas quando a gente pega pra ver assim, ela, né, sendo reproduzida conforme ele compôs a música ali, com os instrumentos todos, igual tem esse vídeo ao vivo e tudo mais. Cara, a música é muito bacana, cara. É um trabalho de composição muito foda. É isso que eu tava falando quando o Spider falou da música do Legend of Mana, que é esse carinho que a Square parece ter com essa parte artística dos jogos que ela faz. Sinceramente, a Square é uma empresa que se preocupa, assim, fantasticamente com a parte auditiva dos games dela e na parte visual dentro do limite do console, porque ela sempre está ao máximo da qualidade visual do console. Vide aí todas as CGI. Né, realmente, todas as CGIs que a gente via não... ainda no PlayStation, cara, é impressionante. Eu não curto RPG que vocês gostam, mas isso aí tem que falar, isso é verdade. É verdade, não tem como, né, cara? Não tem como. É impressionante. E essa, Square, ela sabe espremer o console ali e arrancar até a última gotinha. se fizesse de outro estilo, ia ser GOT todo ano, né? Mas, infelizmente... É RPG, né, cara? Puta merda. Mas O Nilson acabou de falar a verdade. É um jogo de nicho, né, cara? Apesar dos fãs, de toda a comunidade ser muito grande... Ela não é pra todo mundo, então... Ela não ganha por causa disso. Realmente, Game of the Year é difícil um game da Square ganhar. Ela ganha muitos outros prêmios. Ela ganha prêmio na parte de música, de outras coisas e tal. Mas GOT, acho que nunca ganhou nenhum, não. Fala, Spy. Eu vou falar porque eu já fui... Tentei falar umas 4 vezes já. Mas enfim, essa música, Team Blue... Desculpa aí, Spy. Ela é massa ouvindo aí sozinho. Mas você pense, pense você ouvindo no console, tipo, no jogo, assim, sim, mesmo, sabe? Sim. Nossa, né? Tipo, no contexto, assim. A primeira vez que sim, você jogando, tá jogando, né, e do nada vem... É, tipo... Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Edu, para de cortar o Spider lá. É, isso, eu ia cortar, eu parei. Sabe por que eu não imagino? Pera aí, Nelson, deixa porque... o Spider falar. Fala aí, Spider. Você não joga. Porque eu não vou jogar isso nunca, entendeu? Isso que eu não imagino. Tá certo. Imagine nenhum se jogando RPG, cara. É o Armagedon, é o fim do mundo. Ah, tu jogou sim. A Legion Dragon, eu acho que tu já jogou. É, ah, é, a Legion Dragon é RPG. Puta é, que o, pariu, o Zupão falou que é RPG. Nossa, é. É muito doido o Zupão mesmo, puta merda. Um jogo de. Plataforma com Hanegan. Meu Deus. Pra te ver. Tem que ver o tipo de pessoa que a gente tinha que lidar. Ainda bem que saiu da equipe. É. Nossa. Pelo menos escolhia jogo bom, né? Eita. Caraca, hein? Mesmo que esteja errado, era bom, realmente. Aí você tem que concordar. Que delícia, cara. Vai. E aí, meu ouvinte gostosinho. Aqui é o Douglas Ganso do Chorume. Tá gostando desse episódio? Então recomenda pra aquele amigo seu que tá tomando um sorvete, lambendo saborosamente, sexualmente um palitinho. Vai, recomenda lá! Então tá, então vamos para a segunda volta reversa. Edu, vai lá, Edu! Sapeca aí. Então, cara, agora falar do encerramento aqui. Eu procurei, cara, de coração. Eu procurei o nome da música pra poder falar o nome da música. Mas eu não consegui encontrar. Mas é a música do encerramento do cenário B do Leon no Resident Evil 2. Que aí toca um rock na hora que uma musiquinha mais rock, assim, tal. Essa é rock de verdade mesmo. É, essa é. Eu acho que é Endings, cenário 2 do Resident Evil. Acho que não tem nem música, só. Pois é, cara. Eu procurei pra ver se não era uma composição com nome, alguma coisa assim e tal, mas... É, igual eu falei, não achei. Só é nos só créditos... Botar R2... Spider, sabe o que é curioso? Eu sei que você vai falar. Sabe? Vai. Sabe que eu vou sei. Falar? Então fala aí. Eu sei. Você sabe. O curioso é que eu não faço a menor ideia de qual música é essa. Na verdade, não era isso que eu ia falar, porque eu sei que música é essa. Mas o curioso é que no Cast 86, eles também queriam falar dessa música, eu cortei, porque recém ela tinha ido pro final do cast do Resident Evil. Ah, sim, foi verdade. Foi verdade. Ah, é? Não, então eu falo outra música aqui, então eu pego a outra. Não, tem mais uma. Era pra ter escrito cara. Isso no meu resumo, Tio? Coitado do Edu, cara. Coitado. Não, Edu, caraca, ela tá valendo, Edu. É que na época, recente tinha saído o final, o cast de Resident Evil 2, entendeu? Só que isso já tem mais de 60 episódios, então foda-se. Então tá a musiquinha pro Spider ver ela aí. Deixa eu ouvir também. Mas, cara, o legal dessa música aí é porque é o seguinte. Quando a gente zera o Resident Evil pela primeira vez, a gente zera lá o cenário A. E quando a gente finaliza ali o cenário A, toca uma música bem lentinha, bem paradinha, assim, né? Aquela coisa bem triste ali, melancólica e tal. E é aí, quando é você quase zera... como se fosse uma coisa pra deixar xoxo, né? Isso. É meio desapontante. É, yeah, exatamente. E aí, quando você zera o cenário B, você já espera assim, pô, agora vai vir aquela música lá, desapontante, aquela música triste, coisa e tal. E aí começa a tocar essa música pesadona, você fica, nossa, agora... Senti firmeza. Agora eu caprichei, agora eu caprichei. Aí vem o Nilson e faz um speedrun, termina em uma hora. Realmente, e o Resident Evil 1, a música final dos créditos do Resident Evil 1 também é muito legal. Bem marcante também as músicas do Resident. As músicas do jogo como um todo, elas são marcantes, né, cara? Nem tem tanto, porque quase não tem música, né, Edu? É mais efeito especial e uma música não, mais... Tem a música da delegacia, assim. que é bacana. Não, mas não é uma música, assim, sabe? É meio que um som ambiente, assim. É uma música. Ah, você entendeu, né? Entendeu, como fica, né? Tocando constantemente. Tipo, tu não vai botar no rádio, tu não vai botar no rádio a música da delegacia, entendeu? Pra ah, tocar. Sim. Porra, me cago todinho. Flávio, vai lá, Flávio. Cara, eu vou continuar no Master System, cara. Pô, que decepção. Mas que insistência. É, cara. Né? Cara. Certo, alguém tem que defender, né, Flavinho? Não é, cara? Não, pô. É, eu posso cortar o encerramento também, né, Spider? Do... Eu posso cortar o cast também, né, Spider? Somos obrigados a torturar isso aí. O pessoal não defende Final Fantasy VI, aí eu tenho que defender o Master System. É, mas pelo menos eles estão defendendo alguma coisa boa, cara. Não, até que enfim ele fala de um videogame da SEGA, né, cara? Puta que pariu. Te falar. Não, e foi o videogame que mais marcou, cara. Mas o Nilson, ele fala sempre. Ele teve na vida Master System. Ah, esqueci disso. Ah, é. Até hoje eu tenho. Pior que até hoje eu tenho. Ah, então. O que eu tô falando, pô? Vai lá, fala. Só pega essa porra. É o encerramento do Wonder Boy 3, The Dragon's Trap, aqui conhecido como Turma da Mônica e o Resgate. Deu a ficha completa. Que é isso? Agora, cara, que já passou e você colocou essa música aí, eu ia colocar desse jogo também, mas a musiquinha da abertura. Aham. A música desse aí é muito massa, a música desse Dragon's Trap aí, cara. Deixa eu ver. É, muito. Quando no jogo da Mônica, né, nessa parte começa com a musiquinha assim, é a cidadezinha que a gente fica lá, que é tipo o hub do jogo, só que de noite, assim, com as estrelinhas tocando, aí aparece as mensagenzinhas de despedida lá, não sei o quê, e a Mônica derrotou os monstros, e a Terra tá segura e tal. É legal, te espero numa nova aventura, e vai saindo todos os personagens que você joga, vai indo embora, tipo, subindo, entendeu? Embora, o anjinho que você falou... Que tem a Burn of Pauta. Por isso, agora eu entendi por que você falou que era a Burn of Pauta. Caraca, um dia Spider, eu prometo que nós vamos gravar só. Eu e tu vamos gravar um cast aí. Pô, a música não é ruim, não, cara. Que isso, velho. A música e o jogo, todos dois são bons. Bons. A trilha sonora é boa, pô. Tomei com o Tim Blue nessa aí, hein, cara. Não quer dizer nada, não. Mas já dizendo... Já disse, né, cara? Vocês são dois nintendistas safados, você sabe, né? Não tem nada a ver com o Nintendo, cara. Cara. No Nintendo também tem música ruim. Ah, tá. Tem? Com força. Sim? E aí, fala aí da música aí. Quem compôs? Quem é que... Pô, eu não sei quem compôs, não, cara. Foi... subiram no muro, roubaram a Kombi... Taca racha no muro. Não, e esse daí foi. Que... Esse jogo é original que a Tectoy botou a Mônica em cima. A hack ROM da Mônica. É, o hack ROM. O pior que nessa época aí, os programadores, eles botavam pseudônimos, né, cara? Eles não usavam o nome deles reais nos jogos, velho. Claro que não, né? Pra que lembrar? Ah, foi esse aqui que fez aquela bosta daquele jogo. Caraca, porra. Não, cara, o jogo é maneiro, cara. O jogo é maneiro. Cara, não é, não. Tinha uma época que... Sim, velho. O que o Nilson fazia com o Castlevania de zerar uma vez por ano... Eu também fazia com esse jogo. Ah, mas o Nilson zerava uma vez por ano porque ele gostava. Ele tinha outros jogos, agora só tinha essa fita aí, porra. Não, não tinha, pior que eu não tinha. Eu já contei pra vocês da vez que a gente... Caraca, muito maldito. Não contou, mas vai contar em outro cast, Edu, porque esse aqui não é cast de contar história. Aqui é cast só de falar da música e acabou. Hadouken! Nilson, vai lá, Nilson! Pô, cara, vou falar do Thunder Force 4, que é o nome da música é Stand Up and Guess Myself. Que é a música dos créditos, cara, só pra quem zera no Maniac, entendeu? Eita, porra, então nunca vou ouvir essa música, não sei se isso tu bota isso é gamer raiz mesmo, hein, porra. Quem disse que só gamer raiz jogava no Insano? Essa música é show de bola, ouve aí. Que música massa. Deixa eu ver aqui. Gostei, hein, batidão, hein, pô. Gostei. Essa aí é showzinho. É muito massa a música, cara. Pô, velho, isso lembra um Dragon Force, tá? Exatamente. É metal, pô, é metalzão e chiptune, cara. Muito legal. Gostei disso aí, porra. Aí, Flávio, viu? Aprendeu? Muito maldito, velho. Muito maldito mesmo. Não falo nada, cara, só observo. Seria só. Bom mesmo se tu não tivesse falado nada, tinha poupado a gente de duas bostas. E aí, Spider, ouviu essa música aí? Eu não lembrava dessa música, eu gostei dela, cara. Ah, já, viu? Bacana. Spider deu aval, bom, é bom. Aí, ó, essa música aí era um prato cheio pro Mega Driver lá adaptar, ó, fazer a versão instrumental dela. Eu acho que deve ter, hein, cara. Porque eles têm um álbum só de Shumamp, só que eles fazem música só de Shumamp. Aí, depois vou dar uma procurada aqui, velho, que essa música, eu gostei dela. E esse joguinho é bom, Nilson, é só a música? Não, o jogo é muito bom, cara. Ele é tão difícil, eu acho que. Acho que quase no mesmo. Não, é tão difícil quanto o R-Type 3 lá, cara. Puta merda, difícil pra caramba, velho. E tem mais música boa? Mas esse é vertical ou horizontal? É vertical, é vertical. E tem mais também. Música boa? Tem. A original soundtrack, né? Que é as músicas do jogo. Todas as músicas são massa. E não tem a musiquinha do meu canal? Sim. Uhum. Aquela tchan, é do Thunder Force 4. Pô, e sim, descobrindo origens das obras, cara. Pô, maluco. Aquela música é show de bola. Boa, pô. Eu tenho vontade de pegar esse jogo pra conhecer, velho. Pega aí, Thunder Force 4 OST, pra você ver. Cara, eu passei a tarde toda ouvindo a música dessa. Não, muito massa, bicho. O original soundtrack desse jogo é muito... Nossa. Legal. Não tem como você pular as músicas, não. É muito massa, cara. Spider, vai lá, Spider. Cara, vou terminar com uma musiquinha mais light aqui. Inclusive, eu tenho um protesto a fazer. Eu acho que a gente deveria substituir essa música do Flávio. Encerramento por, sei lá, cara. Ah, achei qualquer que era outra música de fase. Porque é muito difícil achar a música de fim, cara. Não é, cara. Música boa é, cara. Realmente, o Flávio não conseguiu. Mas é que a música final dos Castlevania lá, tá dando mole, pô. Só quero ver como é que tu vai a tua última música. Cara, vou indicar aqui, ó, música de fim, uma música light, mas bem agradável de ouvir, que é a música do F-Zero. merda. A música do final do F-Zero, hein? Pô, que fica... Você acabou no pau mesmo, hein? Deixa eu ver. Ah, cara. Deixa eu ver. O F-Zero, cara, ela é legalzinha. Tô sem sal, velho. É legalzinha, eu gosto, cara. Eu gosto. Eu acho que eu fico com o Neilson vivo Spider. É meia boca, né? Meia boca. É, não, não quer dizer nada, é legalzinha. Não, mas... Eu acho, mas eu acho que se tu tivesse... parado o Underboy, no almoço. Agora vem com esse 3 por 1 real. Eu acho que real, se tivesse parado no almoço, assim, pra olhar a pauta, de repente eu tinha conseguido uma melhorzinha do que achar agora na última hora. Concordo, cara. Eu concordo, cara. Faltou esforço pessoal, cara. Concordo. Faltou. Nota do editor. Ouçam a opinião do Neilson no cast 74 sobre o F-Zero. O F-Zero é um jogo legal, mas o que eu acho mais massa nele são a trilha, né, cara? A música dele é muito massa, cara. Pá, a trilha é sensacional, cara. Mas o que importa é que tá valendo, entendeu? É, do final é o que importa. Não é que nem o Zupan, que escolhe errado, o jogo bom, entendeu? Aqui a gente preza pelo correto, mesmo que seja às vezes o cara tem que errar pra acertar, né, mano? Cara, não sei, tipo, eu tenho mais errado, hein, né, cara? Mais alguma coisa aí, Spider? Quando não, cara, só lamentar mesmo. Até porque não tem muito o que falar do F-Zero, né? Já foi no cast de corrida e é legal o joguinho, todo mundo já conhece, né? Não, assim, não, comparando as músicas que tocam no jogo, essa é bem meia boca mesmo. É, ela não é a melhor música, tá longe. É, mas comparando com as que foram faladas antes, assim, do Neilson, essa aí é muito boa. Caralho, é o bully não, pelo véio, bully, filha da mãe, olha, cara. Olha aí, olha, na moral, você quer comparar a música do Thunder Force com isso aí, você tá de sacanagem, né, mano? Não, mas eu não comparei, eu disse antes da tua. Ah, tá. É o bullying pelo bullying, cara. Tem que falar mas alguma coisa. Não, é um maldito miserável, bicho, como é que pode, mano? Então, agora, pra encerrar aí com chave de ouro, ou nem tanto, apenas pra descontrair um pouquinho... Eu vou falar da musiquinha dos finais, né? Tem mais de um final, mas a musiquinha é a mesma. Do nosso querido Rival Schools. A musiquinha. Eu não lembro da música do final. A musiquinha final, é muito cara, mais legal pela. Tem a animação também, mas a melodia também é legalzinha, cara. A música é meio de despedida, assim, a coisa. Eu não lembro, eu não lembro. Tá aí o vídeo. Eu não lembro dessa música, eu tenho que escutar também. Pô, esse final com. Já tocou em cast aí, não já? Já tocou. Já. Porque eu já ouvi essa música em algum cast. Esse finalzinho em anime é louco, né, cara? Sim. É. Olha só, Marcos, quem quer falar? É uma musiquinha de despedida, ela dá tipo uma melancolia, assim, tipo, estamos despedindo. Sim. Bem finalzinho mesmo, final de jornada. É bem final de anime também, que o anime é assim, a abertura é um porradão e o encerramento o anime é bem mesmo, exatamente. Pô, Flávio, o Flávio mandou bem agora, hein? Mandou melhor no comentário do que nas músicas que escolheu. É, Aí não, hein? E aí, Edu, o que achou, Edu? Cara, eu tô vendo aqui o finalzinho da música, tô curtindo, cara, curti. Ih, além do... Aí, Nilson, além de acertar na música, você tem um jogo. O jogo também é foda pra cacete, né? This is the end of the beginning. O jogo Saúde. É louco demais, mano. Gostei, cara, da música. Igual o Flávio falou, foi acertado. É, parece mesmo se... música de fim de episódio de anime. Sim, se sim. Souber, Flávio, manda bem nos comentários. A partir de hoje, eu acho que nós vamos deixar ele sempre pra comentar em vez de ficar fazendo seleção. É, ó. Eu nem vocês vão escolher pra mim, eu só vou comentar. Só comentar, exatamente. Flávio, fala aí o que, tu achou disso aí. Pega aquele conteúdo óbvio que todo mundo espera que seja falado, né, Flávio? Aí não, hein? Não. Ele surpreendeu no comentário. Aí tu tá pisando em cima do corpinho dele. Não faz isso. Avacalhando, não. Não avacalha o corpinho do cara. Não. Não pisa, não. Tá certo que ele é inútil, coisa e tal, mas não pisa em cima, não. Caraca. Que pariu. Valeu, Chiquinha, defendendo sua madruga. Valeu. Que ele é um bosta, velho, que não sabe velho. Bosta, já escolhe merda, fim, e daí? Fala aí, meu povo, aqui é o Rodito, eu tô aqui na minha vitrolinha, ouvindo o Cinecast, muito bom, gente, comenta, compartilha, por favor, valeu. Então tá, pessoal, acho que nós vamos encerrando por aqui esse castzinho tão legal de musguinhas aí. Eu prometo que nós não vamos demorar tanto a fazer a parte 3, porque esses castes são muito legais, muito, muito legais, olha aí. Então vamos para as despedidas e as considerações finais cantaroladas do Eduardo Filhote. Cara, não tem como deixar de curtir alguma música de algum game como se fosse música, assim, de artista famoso e coisa e tal. Em alguns casos, músicas famosas também vão parar dentro dos games e muitas pessoas passam a gostar delas por conta de estarem lá nos games. Então, games e músicas são separados, mas estão juntos ali, caminham muito bem juntos e vale muito a pena. Nossa, musguinhas. Eu não entendi muito bem esse comentário, elas são separadas, caraca, mas elas andam juntas. Maluco, floreou. Não, cara, é porque... A indústria da música, a indústria dos games são... Flávio, vai lá, Flávio. Suas despedidas, Flávio. Cara, foi bom ouvir essas musiquinhas dos jogos e... Nilson, vai lá, Nilson. Vai lá. Esses dois aí, puta que pariu. Olha a ferradura. Morada. A ferradura de ouro tá em dia hoje. Tá em dia hoje. Eu pensei que nem ia ser usada hoje, mas... A única coisa que eu tenho que dizer é... Game music é vida. Esse Spider! Pô, eu tô com o Neilson e um abraço pra todo mundo. Tá, pessoal. Rápido pra não ser cortado. truco. Cortar o Spider? Tá doido, eu jamais faria algo assim. Então, pessoal, vamos nos despedindo aqui. Muito obrigado pra vocês que conseguiram ouvir até depois da música do Rui Flávio aí. Caraca, velho, muito maldito. Com certeza não se arrependeram. E fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Ai. Spider. Será, Spider, que hoje, depois de mais de 150 episódios, vamos ter off-topic? Sabe quando você tá ouvindo uma música ruim? Mas, sim, tipo... a gente já ouviu algumas agora. Exatamente. Pouco. É assim que eu tô me sentindo no momento. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem do tempo. Cortei o Flávio de novo. Tchau. Tá tocando marcha fúnebre pro Spider. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. We'll be right back. Saudações, machineiros do meu cocorô. Eu sou Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E hoje, junto comigo aqui, me acompanhando solamente, Team Blue. Fala aí, Team Blue. E aí, pessoal? E aí, Edu? Bom pra danar? Bom. Bora. Então vamos à sequência aqui, que nós temos uns e-mails pra ler. E hoje estamos desfalcados do nosso estagiário, que foi atender o chamado da Activia. E vamos começar aqui pelo e-mail do Flaviano Freitas, que mandou sobre o cast 83, filmes de terror, e diz o seguinte: bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Filmes de terror, né, agora ele tá acertando, pegou o hábito. Filmes de terror é um gênero que não gosto muito, mas já assisti alguns, bem poucos mesmo. Um filme que eu assisti e me marcou muito por causa do medo mesmo foi Congo. Ué, tá, né? Eu já vi esse filme. Filme de 1995, vai entender. Esse filme passou na Band no Cine Sinistro como filme de terror, e agora é classificado como ação mistério. Mas e se tratando do filme, é muito bom, pelo menos as lembranças que tem. Cine Sinistro, eu não lembro dessa sessão aí. Também não lembro desse, eu lembro do Cine Trash. Cine Trash, Contos da Cripta, essas coisas assim. Agora, Cine Sinistro? Sim. Vai ver um outro horário. É. Mas enfim. É, pode ser. Mas não vejo Congo como um filme de terror, não, mas bacana. Valeu aí pelo seu e-mail, então. Um grande abraço aí, Flaviano. E vamos dar sequência aqui agora para o e-mail do Sanderson Barros, que mandou aqui o seguinte título: podcast que mais morre e tenta voltar. Eita, chamou a gente de curirim. Como sobreviver ao apocalipse zumbi dos anos 90? Pelo visto, o Timbum seria o primeiro a perecer. Só a ideia idiota de que requerer ficar carregando coisas pesadíssimas para se defender é pedir para morrer. Ainda bem que o Edu não saiu primeiro no sorteio honesto, pois já ia mandar a galera tudo pra floresta, afastando a galera de qualquer possível referência à cultura pop dos anos 90. Por fim, um dos episódios mais engraçados que já ouvi, totalmente sem noção. Ao meu ver, ia morrer a pivetada toda logo no início, pois quando um zumbi entrasse na locadora, ninguém ia saber que ele estava infectado em meio aos moleques cheios de meleca. Caraca, porra. Que é boa, boa. E muito grato, então, Sanderson, pelo seu e-mail. Bacana aí a referência, muito obrigado. E temos aqui uma dobradinha do Flaviano Freitas, que ele diz o seguinte: graças a Deus, foi só um susto. Eita! Vamos ver o que ele diz aqui então no e-mail. Sigo firme a minha maratona. Espero terminar rápido para ouvir novamente alguns casts, né? Brincadeiras de crianças, por exemplo. Mas do nada, depois do cast 86, um comunicado de uma parada na velha máquina. Graças a Deus, foi por pouco tempo. Spider, será que o MachineCast agora vai até o cast 500? Spider, você sempre reclama da sua falta de sorte ou do seu azar. A minha vida tá tão ruim, mas tão ruim, que estou matando cachorro no grito, leão no beliscão e jacaré no tapa. Cara. Eita, rapaz. Justo hoje o Spider não tá aí pra responder o e-mail que você mandou aí pra nós, Flaviano, mas vamos aí na caminhada até o cast 500. Espero de coração que cheguemos lá. E quanto aí a sua vida tá tão ruim, mas tão ruim, cara, vê o lado positivo. Você consegue matar o cachorro só gritando, consegue beliscar um leão e matar, e se um jacaré te ameaçar, você dá um tapa. Então, tá no lucro. Pior. Né? Mas então é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura de e-mails e comentários e também do nosso cast. E não se esqueça que se você quiser aparecer por aqui, você tem que mandar para nós um e-mail ou fazer como o nosso queridíssimo padrinho, o Albibeck, que tá lá compartilhando com nós o suado salarinho para poder pagar o estagiário. E de quebra tá sendo sempre mencionado aqui, já que ele agora é praticamente um chefe. Então, faça como ele, dê ordens aí também, pro estagiário. Então, galera, muito obrigado novamente e nos vemos aí na próxima leitura de e-mails e comentários e no próximo cast. Valeu! Tchau! Off Topic. Agora sim, amigos. E aí, Spider, como está? Ah, cara, cansado, né? Como está? Não está, aqui, né? Cansado, limado e bloqueado, né? Cara, eu vou dizer pra vocês como é que foi meu domingo, pra vocês verem como eu não tô mentindo. Caraca, hoje é quinta-feira, você vai falar domingo. Calma, você vai entender. Ah. Você vai entender. Domingo, normalmente, eu acordo meio-dia. Porque eu vou dormir tarde pra cacete no sábado, normal. Eu acordei às 9h30, com um chamado de problema na fábrica. Eita, tava sem telefonia. Eu continuei trabalhando até às 8h30 da segunda-feira, direto. Caraca! Tá. Eu trabalhei 23 horas e meia, mais ou menos. Aí eu dormi 6 horas, acordei 3 e pouco da tarde e continuei trabalhando até 1h30 da manhã de terça-feira. Caraca. É isso aí, que só pra vocês entenderem o nível de cansaço que eu tava. Fora isso, tá tudo bem. Eu tô, né, tô vivo, então tá tudo bem. Ou não, falando... né, cara? Eu abro minha carteira vazia, tá tocando a música do Guile no Street Fighter. Ô, louco! quando tu abre tua carteira, a música que toca é aquela. Não era pra acabar assim. Eu não sei mais o que, esqueci a música. Nossa, caraca, eu esqueci, velho. Cara. Da onde você tirou isso, mano? Eu esqueci, eu tinha uma música. Não lembro o nome da música, enfim. Então tá, pessoal, então acho que vamos terminando por aqui. Ficou aí as nossas musiquinhas tão queridas. Gente do céu, eu não acredito. Alô, alô, alô, alô. O meu microfone não tá gravando, gente. Alô, alô. Tá doido? Ah, não, tá gravando. Ah, mas eu... Ah, tá gravando? Tá gravando, deixa de novo. Ele grava, não é o áudio da chamada? E eu tô gravando aqui, eu tô te ouvindo, como que não ia tá gravando? Caraca, não, mano, chegou a dar um mini ataque cardíaco agora. O programa que eu uso aqui, não, eu achei que não tava gravando, mas tá, é que eu tava olhando invertido aqui. Deixa eu lá. Você acabou de ouvir Machine Cast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.